Ir no supermercado e saber o preço dos produtos, ter a convicção que o preço é justo. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Saber como cuidar da casa, conhecer o azulejo ideal, saber que multiuso é pro banheiro e qual é o desodorante da cozinha. Perfumada, só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Saber tirar a mancha das roupas e usar o amaciante que passa fácil. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Aquela comida caseira, colocar aquele tempero especial, fazer tortas e bolos e acertar a receita no final. Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres sabem disso. Desodorante mais perfumado, o desengordurante mais achado. Só as mulheres, só as mulheres.